Apenas cenas, quando em ledo engano me acenas, regressando em algum trem a essa história de amor. Porque os barcos se afastam e mil sereias cantam sem pudor. Oh, que trágico destino! Preferir-se o assassino ao amante mais leal. É que bandidos são úteis e nós os amantes úteis. Vulgaridade do mal. Vulgaridade.